Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Assim é, muito bom dia. Bom dia, Crisália, bom dia, estimados ouvintes. Bem-vinda. Cá estamos nós, não é? E desejamos que esta semana seja uma semana boa. Não. Desejamos sempre bons votos no início de cada semana. Tem de ser, Crisália, temos que pedir sempre por alto, não é? Para tudo o que vier, que venha de bom grado, não é? E às vezes o que vem menos bom é sempre, deve sempre ver com um olhar positivo. Perceber o porquê de nos estar a acontecer determinadas coisas, não é? Tirar as nossas lições e avançar para a frente e não ficar a remoer nessas coisas. Até há quem peça coisas em abundância. Não sei se será o melhor. Ó Crisália, a Crisália tem aí um sexto sentido, porque hoje esse é um dos termos que vamos também, de certa forma, abordar aqui, que é uma das coisas que acontece exatamente quando a pessoa reinventa-se a si própria e vai atrás de seus sonhos, né? De projetos que ficaram ali um bocadinho por imposição de uma imposição social, não é? Que devemos crescer, o crescimento já é subcarregado com estudos e atividades e tudo, porque temos que preparar as crianças para tudo e mais alguma coisa, e depois é procurar um trabalho que dê sustentabilidade, é constituir a família, e onde é que fica a pessoa no meio disso tudo? Não é? Será que a pessoa segue os seus sonhos, segue os seus talentos? Normalmente as mulheres que muitas das vezes anulam-se por causa da família. Hoje já não é bem assim. Mas o homem também, Crisália, hoje em dia não é também de certa forma fácil, quer homens, quer mulheres, trabalharem nas áreas para o qual estudaram, uhum. Não é? Portanto, hoje em dia os jovens estão muito cientes de que nada é garantido, não é? E pronto, e há um bocadinho aquela, talvez também aquele desânimo em relação ao estudar. O estudar, sempre se ouviu dizer que o conhecimento não ocupa lugar, não é? E sendo nós seres cientes, não é? Aquilo que nos permite, mesmo estando no mesmo local e viajar, é o conhecimento. Porque nós, com o conhecimento, através da nossa mente, conseguimos visualizar, conseguimos ir a locais que, de certa forma, não temos condições económicas para ir, não é? Mas se tivermos o conhecimento dessas culturas, o conhecimento de como as coisas são, não é? Conseguimos, de certa forma, transportar-nos para lá mentalmente. E para o ouvinte que esteja a ouvir isto e que ache isto um bocadinho fora da caixa, eu aprendi esta lição com uma pessoa que conheço, que está tetraplégica numa cama e com uma grande vontade de viver, e diz que não precisa de nada, precisa das tecnologias, né, do seu computador e tudo, e a partir daquele leito ela vai onde ela quiser. E isso para mim foi um choque. Porquê? Porque nós criamos estereótipos, mitos, ideias erradas daquilo que não conhecemos, não é? Ou que não estamos ao alcance de conseguir entender, não é? E quando nos deparamos com determinadas situações na nossa vida, apanhamos uma grande lição, não é? Sim, senhora. E posto isto, então hoje o tema é possível a pessoa reinventar-se após os 65 anos, não é? E então, a capacidade humana não é perdida numa idade qualquer que seja, não é? No seu percurso de vida. O ser humano tem a capacidade de manter as suas funções intelectuais, as suas funções motoras, não é? Mas principalmente as intelectuais, muito mais apuradas devido ao conhecimento que vai adquirindo através da experiência ao longo da vida. Em termos de a sua atividade física, a sua destreza, não é? Pode ficar também, de certa forma, um bocadinho mais lenta, não é? Derivado ao próprio processo de envelhecimento, derivado à vida que a pessoa leva, se é mais sedentária ou não. E, portanto, aquilo que é mais importante numa idade avançada é exatamente a parte cognitiva e o conhecimento, a experiência, a bagagem que se traz ao longo da vida. E estas capacidades não se perdem quando a pessoa se reforma. A pessoa continua muito válida, mesmo após a sua idade de reforma. E sabemos que, com o aumento da esperança média de vida, os 65 anos de hoje não têm nada a ver com os 65 anos de há 30, de há 50 anos atrás, e muito menos de há 100 anos atrás. É que nós ainda estamos num curto espaço, em termos de tempo cronológico, em que ganhamos praticamente o dobro da esperança média de vida, não é? E o que é que acontece? Acontece que chegar aos 65 anos hoje significa que a pessoa ainda tem quê? Ainda tem 15, 20, 30 anos de vida pela frente. E são muitos anos para se ficar parado, não é? Porque sabemos também que o ficar parado, o não ter projetos de vida, o não ter um entretenimento, é um fator de risco para a saúde. Portanto, nós termos um plano após reforma, termos um projeto, é sempre muito importante e ajuda a prolongar a vida e com mais qualidade de vida. E então, chegar aos 65 anos é atualmente uma idade de descoberta, em que a reforma, que este ano está colocada em 66 anos e 5 meses, é o gatilho que desperta todo este processo, não é? Os mais jovens andam ainda na ideia de quando eu chegar à reforma vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou ter tempo para mim, não é? Muitos até dizem, sei lá se vai haver reforma quando eu lá chegar. A reforma provavelmente vai haver, Crisália. Agora, a pensão é que já nós colocamos em causa, não é? Mas também podemos ver as coisas por outra perspectiva, que é o seguinte. Portanto, a taxa de natalidade diminuiu, correto? O que fez com que a pirâmide esteja a inverter, não é? E que haja mais idosos, não é? Mas isto vai ser também durante um período de tempo, Crisália, até que a pirâmide praticamente fique depois tipo um retângulo, não é? Na vertical. Porquê? Porque os idosos depois vão falecendo também, não é? Quem está ali na idade ativa vai passando para a reforma, mas isto daqui a uns anos, não é? Vai ter uma tendência a, de certa forma, um bocadinho normalizar. E este período é um período crítico. Porquê? Porque nós não estávamos habituados a viver tantos anos, não é? Toda esta toda a economia, a sociedade, de certa forma, está a reinventar-se, não é? Porque nós não temos um parâmetro de comparação. Nós não sabemos muito bem o que é que isto vai dar, portanto as pessoas têm que precaver-se um bocadinho, não é? Neste sentido. E as pessoas trabalham uma vida inteira, trabalham, única e exclusivamente para pagarem as contas, e aquilo tenho estado a falar, não é? Anseiam que quando chegar à idade da reforma finalmente vão ter tempo para fazer aquilo que não puderam fazer. Não ter horas. especialmente. É, não ter horas, poder dispor não, ter, do seu tempo. Não ter compromissos, não é? E contudo, lá está, nem sempre o sonho se realiza, não é? Porque há principalmente três fatores: ou porque a saúde falha, ou porque o valor da pensão não é suficiente, não é? Ou porque o que faz sentido é continuar a sentir-se útil e válido, que é um dos tais problemas que existe também na sociedade. A pessoa, ao reformar-se, há aquele peso, não é? De olhar-se para a pessoa em que ela já não contribui para a sociedade, não é? E as pessoas automaticamente esquecem-se de todo o tempo que ela teve a trabalhar para poder beneficiar alguém, e agora que chega o tempo dela, os que estão a trabalhar devido às condições socioeconómicas que existem, não é? Vão cobrar uma fatura a essa pessoa, não é? E, seja qual for a situação, chegar aos 65 anos conduz sempre o ser humano a uma tomada de decisão, uma alteração de papéis, não é? A pessoa deixa de estar ativo, a pessoa entra no papel de reformado, entra no papel de idoso, não é? Provavelmente entra agora as pessoas terem filhos mais tarde no papel de avô, não é? Gosta de ter também um fundozinho de maneio, não é? Para mimar os netinhos, para ajudar os filhos nesta nova etapa, e muitas vezes sente que não tem o suficiente, não é? E então toda esta alteração de papéis acaba por levar a pessoa a continuar a trabalhar, não é? Ou uma das coisas que acontece é, infelizmente, as pessoas que por algum problema de saúde não o conseguem fazer, de certeza tenho que preferiam não ter problema nenhum de saúde e continuar as suas vidas, não é? E então a pessoa, quando se decide reformar e ficar a viver e gozar a vida sem os tais compromissos, sem horários, é divinal no primeiro mês. No primeiro mês é tudo uma maravilha, não é? É como se a pessoa estivesse de férias. Pula e salta de contente. É verdade. É bom no segundo mês, é assim no terceiro mês. E a partir do terceiro, do quarto mês, vira o quê? A lua de fel. Em contraponto com a lua de mel. Em contraponto com a lua de mel, não é? Porque a lua de mel, a pessoa casa-se e tem um projeto de vida, não é? E às vezes pode tornar-se logo em lua de fel. Sim, Crisália, mas há sempre aquela expectativa. Eu penso que as pessoas, quando se juntam, quando se casam, não é? A intenção é sempre boa, não é? Pelo menos no primeiro ano é sempre bom. Depois já podem aparecer. Isso também deve-se muito a um problema de hoje em dia. Não nos sabermos relacionar. E fundamental, comunicar. Não é? As pessoas têm que saber comunicar. Então agora comunicas através do telelé? Pois é, Crisália, e aquilo depois entende-se o que se quiser, pois. Não é? Entende-se o que se quiser. Mas é muito importante, quando numa relação as coisas, há qualquer coisa que o outro faz e que o outro sente e não aprecia, isso deve ser logo conversado, não é? Não devemos deixar, porque a outra parte, se diz qualquer coisinha assim, não é? Isso não percebe-se logo, o outro não gostou, é preferível logo. É, mas se a pessoa não manifestar, se não disser eu não gostei, eu não apreciei essa forma, se calhar nem estavas a querer dizer isto, mas foi o que eu senti, não é? Para quê? Para não se deixar avançar as coisas. Muitas vezes as pessoas ficam caladas. E isto acontece também com os idosos, não é? Os idosos, por estarem em situações frágeis e delicadas, estando à mercê dos cuidados das outras pessoas, ficam calados para eles, não é? ou porque têm algum receio de represálias, ou porque acham que aquilo é uma coisa... Principalmente quando estão nos lares, não é? Alguma situação menos agradável que não comunicam aos filhos com receio. E mesmo com as pessoas que trabalham lá, não é? Porque é assim, a pessoa quando está num lar vive diariamente com aquela equipa que trabalha lá, não é? E é importante a pessoa, porque eles têm muita sabedoria, eles sabem muito bem dizer as coisas de uma forma mais afável, não é? Mas é preciso dizer. Para quê? Para que as coisas não evoluam para situações desagradáveis, não é? Porque o ser humano, se não se manifestar, a outra pessoa acha que está sempre tudo bem, não é? E nós temos que saber conciliar um bocadinho. Nós temos que saber colocar as nossas próprias barreiras, não é? E, portanto, isto por causa da Lua de Fel. Voltamos à Lua de Fel. Por causa da Lua de Fel. E então, este processo que a pessoa vivencia na reforma, não é? Esta alegria que tem de chegar e de ter este estatuto e de viver então sem os compromissos e sem os horários, não é? Depois torna-se então nessa tal lua de fel, porque acaba tudo. Os dias são iguais, não é? A pessoa deixa de saber se hoje é terça, se é sexta, o fim de semana, os feriados, deixam de fazer qualquer sentido. Se bem que hoje em dia a maior parte dos trabalhos também é aos feriados e aos fins de semana, é um país virado para o turismo, não é? Mas para estas pessoas que ainda mantinham muito o trabalho de segunda a sexta, não é? As coisas deixam de ser o que eram. É tudo igual, é tudo igual. O tempo cronológico perde o sentido, não é? E a vida perde a graça. E imaginando que se reformam aos 65 anos e que vivem até aos 85, até aos 95 anos, são 20 a 30 anos assim. É muito ano. Não é? O que é oposto a ter objetivos na vida que ajudam o quê? A viver mais e melhor, não é? A pessoa, se tiver objetivos, vai buscar uma energia, anda entusiasmado, nem sente o tempo a passar, não é? O tempo passa mais rápido, não se dá tanto valor à dorzinha na ponta do dedo mindinho, do pé, portanto... A pessoa tem uma percepção de vida e de qualidade de vida melhor. E isto é muito importante em termos de saúde mental, não é? Então, daí que cada vez mais assiste-se a maiores de 65 anos cada vez mais ativos, não é? Juntam-se em grupos, fazem atividades, muitos criam até umas associações para trabalhar as artes manuais, não é? Que está agora e que sempre devia ter tido o seu valor, não é? Mas com a história da Revolução Industrial e com a mecanização, não é? Com a mecanização, estas coisas foram um bocadinho perdendo o seu valor. E há agora uma recuperação, muito à conta das mulheres, não é? Que estão a recuperar os tiares, estão a recuperar o crochê, os tapetes de arraiolos, não é? Crisália. Portanto, estão... As coisas em barro, exato, também. E estão a reinventar. Para que não se percam determinadas tradições, é muito importante. Oh, Crisela, e acima de tudo estão-se a reinventar, não é? Porque antigamente não se bordava num quadradinho pequenino em ponto de... Eu não sei qual é aquele ponto, o ponto de arraiolos, é ponto de arraiolos, será? Sim, também há arraiolos, que é difícil. É, exato, a linha é grossa, não é? E eu fico, é lá. Eu fico fascinada como é que conseguem fazer aqueles trabalhos... Em tamanho pequenininho, que se adapta a quê? Ao turista pegar e levar, não é? Uma lembrança. Portanto, a pessoa tem uma capacidade enorme de se reinventar e é algo que traz na bagagem ao longo da vida. Porque nós, ao longo da vida, surgem muitas situações em que nós temos que reinventar, não é? Porquê? Porque as coisas deixam de ser como eram e nós perdemos alguns papéis, assumimos outros, ganhamos outros, portanto... E até este... porque se nós analisarmos a nossa vida de 7 em 7 anos, temos grandes mudanças na nossa vida. Oh, é só nós observarmos bem como decorreu a nossa vida desde que nascemos e vamos ver, temos muitas modificações. Muitas, muitas ao longo da vida. E temos que nos adaptar a todas elas. Portanto, é algo que já vem na nossa bagagem, não é? Já temos experiência nesse campo. E é importante, quando chegamos a uma determinada idade, não acharmos que o peso da idade anula-nos essas capacidades e essa forma de sempre ter estado na vida, não é? E então, as pessoas que atingem, porque a idade da reforma traz coisas também muito boas, que é um determinado estatuto, não é? É a maturidade, é sabedoria. E estas qualidades permitem a pessoa desinibir-se das amarras do socialmente imposto, dos estereótipos, dos mitos e abraçar sonhos e projetos pessoais que trazem o quê? O sentido, sentido da vida, que trazem aquela felicidade, que é o prazer de estar a fazer algo, não é? Que a pessoa gosta e que se identifica com aquilo. O reconhecimento, e é muito importante esta palavra, o reconhecimento, porque as pessoas que ficam acomodadas à reforma, não é? Muitas vezes sentem que a sociedade desliga-se dela, não é? Porquê? Porque a pessoa necessita do reconhecimento. Mas a pessoa, se estiver sossegada, não é? Ela não faz nada para o outro dizer, não é? Dar-lhe os parabéns por algo que fez, por algo que construiu, não é? E nem é preciso também irmos por este caminho. Uma pessoa pode ser ativa escrevendo artigos, pode ser ativa publicando hoje em dia nas redes sociais, não é? E receber o feedback. É muito importante manter este reconhecimento. E também... uma palavrinha que a Crisália já usou hoje, que é um termo que se usa hoje, que está muito em voga, que é a tal abundância. E quando se fala em abundância, porque ao pensar neste assunto, uma das coisas que as pessoas vão buscar quando desenvolvem os seus projetos pessoais, vão buscar também financeiramente... não é? Que muitas vezes ficam surpreendidas, trabalharam uma vida inteira a fazer uma coisa que não gostam, que é algo que esgota a pessoa, não é? Porque a pessoa tem que ir buscar energia para estar a desenvolver algo que não gosta. E então, com a reforma, sentindo a segurança daquele dinheiro que vem, consegue desenvolver-se ou desenvolver os seus projetos e consegue ir buscar uma almofada financeira de uma forma fácil. E este fácil não é fácil porque a pessoa está a desenvolver um talento que lhe é inato, um talento que ela desenvolve bem e então para ela sente que é fácil. Os que estão de fora não percebem essa facilidade com que a pessoa faz isso, não é? Porquê? Porque cada um de nós é único, não é? E as pessoas podem sentir dificuldades nessa tal tarefa que o outro faz. E para não usar esta almofada financeira, porque vai muito mais além, usa-se esta palavra e este termo tão bem aplicado que é a abundância. Porque mesmo que a pessoa não tire dali uma boa almofadinha financeira, a abundância vai mais além. Porquê? Porque muitas vezes a abundância é as pessoas que nos rodeiam por essa atividade que nós estamos a fazer. É aquela vida que nós ganhamos, uma vida que nunca tivemos e muitas vezes tornamos-nos mais ativos do que o que éramos quando estávamos a trabalhar não é? Nos ditos trabalhos, não é? E tudo isto, mas não é que quê? A pessoa finalmente alcançou o seu propósito de vida. A pessoa descobriu o seu lugar, não é? E isto é muito bom. Muitas pessoas andam à procura disto. Cada vez mais vê-se as pessoas em idades mais jovens a procurar esta forma de estar na vida. Também as condições laborais empurram um bocadinho as pessoas a reinventarem-se de uma forma um bocadinho mais agressiva, não é? Porque não é fácil para um jovem estar longos períodos sem oferir algum vencimento, não é? E então entram numa forma de criatividade mais intensiva. E isto permite o quê? Colocar então a pessoa, colocar em prática os seus talentos pessoais de uma forma única, que é isso que a torna tão especial, única, porque só ela consegue fazer aquilo daquela forma. É um bocadinho como as pessoas que cozinham. Por mais que a pessoa dê a receita a 100 pessoas, ninguém consegue fazer aquele tempero, aquela receita como aquela pessoa faz. É um e bocadinho. Aquela pessoa até faz por olhómetro, chega ali. É verdade, é verdade. Dá-me a receita. É, não, junto os ingredientes a olho. Portanto, e isto é uma forma muito simples e fácil de conseguir resumir todo este processo. E é curioso que não chegar aos 65 anos... antes, as tais idades antes, mais e mais pessoas estão dispostas a largar a tal segurança do ordenado certo ao fim do mês e perseguirem o que realmente as motiva. E acredito que uma nova transformação económica, tecnológica, política e social está a surgir, não é? A anterior foi a Revolução Industrial, não é? A tal mecanização que conduziu a sociedade àquilo que estamos hoje. Um bocadinho ao desperdício, ao lixo, à poluição, traz muitas coisas boas. E agora há uma consciência de termos essas coisas boas, mas aquilo que está mal, nós temos que rapidamente resolver essa situação. Porquê? Porque é a nova visão que as pessoas têm de quê? De estar nu e para com o mundo. Portanto, vem aí, vem não, já está a surgir, não é? Já está a surgir. Para nosso bem, já está a surgir esta forma de estar na vida. E os jovens estão a ser incentivados nas escolas já para essa mudança que devem fazer. Cada vez mais, cada vez mais. A reciclagem, muita preocupação com as mudanças climatéricas. É bom que se comece logo na escola. E em casa também. A minha filha já nem quer levar o guardanapo. Diz assim, ó mãe, pões aí a sandes diretamente na lancheira. Não quer levar papel. Eu assim, ó filha, mas o papel é biodegradável. Não, mãe. É diretamente na lancheira. E isto porquê? Por essa tal consciencialização que existe nas escolas, não é? E já estão a substituir, em alguns sítios, o saco em plástico por saquinhos em papel. Em papel, ou então usar os saquinhos de pano, como antigamente as senhoras embrulhavam um saquinho de pano. Os talegos. É verdade. Há aí talegos tão bonitos, feitos de retalho, de aproveitamento de diversos tecidos. É verdade. E essa palavra chegou-me ainda há menos de um ano. E achei lindíssimo essa tradição. Lá para cima não há, para a sua região não há talegos. Esse nome não existe. Era-me completamente desconhecida, não é? Assim como os canitos, não é? Ah, pois, os canitos. E o panito. Então achei interessantíssimo essa recuperação. E normalmente essa recuperação acaba por surgir de quem? Destas pessoas que ainda têm presente a memória do que era e que nós não podemos deixar essas memórias, não é, desaparecerem. Portanto, Crisália, nunca é tarde para recomeçar, não é? Para começar ou recomeçar. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, sem querermos. Temos de recomeçar a vida, do nada. Acontece com frequência. nas nossas vidas, de todos nós. Crisália, o estado em que nós nos encontramos neste momento, a vida que nós levamos de um momento para o outro altera-se. Não devemos viver com isso constantemente e isso gerar medo, não é? Porque o medo não faz nada bem à saúde, mas devemos ter a consciência dessa fragilidade da vida, da nossa e dos outros. Porquê? É uma forma de nós nos relacionarmos mais harmoniosamente, não é? E desenvolver a compaixão, que muitas vezes é aquilo que falta, não é? É nós olharmos para o outro. Nós não conseguimos. Eu não consigo vivenciar a dor de ninguém a não ser a minha, não é? Mas através da compaixão eu consigo imaginar o que aquela pessoa está a passar, não é? E devo-lhe perguntar o que é que ela necessita, porque também não me posso pôr a adivinhar o que é que lhe iria fazer bem, não é? Muitas pessoas, o que é que fazem? A pessoa está a passar por um determinado período e pegam em coisas e levam, mas é mais simples, é um ajudar mais personalizado, nós perguntarmos à pessoa o que é que ela necessita, o que é que podemos fazer por ela, não é? E então, estamos quase no final aqui da nossa rúbrica. Nunca é tarde para começar ao recomeçar. Nunca é tarde para descobrir e desenvolver esses tais talentos que nós temos, não é? Que fazem parte de nós e que provavelmente ao longo da vida sempre recebemos elogios de alguma coisa que fazemos, não é? Do resultado. Mas que por acharmos que é algo que flui tão naturalmente em nós, não lhe damos o tal valor. E aqui neste caso é motivo para dizer que às vezes é bom dar ouvidos a quem nos rodeia, porque muitas vezes as pessoas que nos rodeiam elucidam-nos para aquele talento que nós temos, para algo que nós fazemos que as pessoas não encontram em mais lado nenhum, não é? E isso é uma forma de quê? De vingarmos, porque é único, não se encontra em mais lado nenhum. E resumindo, o ser humano reinventa-se ao longo da vida e não perde essa capacidade, não é colocado em causa pelo simples facto de atingir os 65 anos, pelo que, seja a lançar-se por conta própria ou por conta de outrem, estagnar na terceira idade já se está a tornar uma ideia ultrapassada. Mas é importante que quê? Que seja por vontade própria e que seja para o bem-estar do próprio. Que nunca seja uma imposição, que seja a pessoa a sentir. Porque há pessoas que gostam de estar sem horários, sem compromissos, gostam de apreciar o sossego e nós temos que respeitar todas as decisões que as pessoas tomarem, não é? Concluindo, hoje em dia já nem os trapos são velhos, hoje os velhos são os novos jovens. Quero levantar o véu para a semana? Ah, é verdade, para a semana. O tema muito que, rapidamente. O tema que vou trazer para a semana foi enviado e é o tema vai ser sobre voltar a apaixonar-se na terceira idade e como é que os familiares veem isso. Vai ser esse o tema que vamos abordar e que nos foi pedido por um ouvinte. Podem dar sugestões? Sim, podem enviar. Esta chegou-me pelo e-mail envelhecerconsciente@gmail.com. Mas também podem ligar para a rádio, podem deixar aqui a vossa sugestão, podem se inscrever para falar connosco, não é? Sobre estes temas também. Portanto, como se costuma dizer, a minha casa é a vossa casa, não é? Muito obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Crisália. Uma ótima semana. Igualmente. E até a segunda-feira que vem. Envelhecer Consciente, uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente, à segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo.